Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há quase 23 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. E você que está nos ouvindo, participe, envie as suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, pela USE de Piracicaba. E, na realidade, o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, uma linda manhã da primavera brasileira, fresquinha, um sol muito bonito brilhando aqui na minha janela, e é com essa linda imagem do Parque dos Ipês que estamos preparados para começar mais uma conversa, mais um estudo sobre a doutrina espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade, de fraternidade, que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E hoje é um dia muito especial, Geraldo. Hoje é o Dia Nacional da Homeopatia. Opa! Eu fiquei sabendo porque eu vi através da nossa querida amiga Priscila, a proprietária do Native Farm, que faz é uma grande distribuidora de homeopatia, né? Então, meu beijo lá para Priscila, e o Espiritismo está extremamente ligado à homeopatia, né? As grandes curas espirituais feitas com o recurso da homeopatia, o Espiritismo sempre esteve muito ligado à homeopatia. Então, que nós possamos, nesse dia, homenagear a homeopatia. Samuel Hahnemann, né? Que foi o idealizador. Isso. Parabéns a todos nós, parabéns a ele também. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que já estão nos ouvindo. Eu utilizo da homeopatia há muitos anos. Eu não vou abrir mão da alopatia, que é o medicamento diferentemente processado em alguns momentos, mas a homeopatia tem sido um grande aliado, porque eu até tentei, uma época, ler um pouco sobre a elaboração do remédio homeopático, mas são medicamentos dizimados, assim, eles são bem mais suaves do que um medicamento alopático. Eles são levados assim, a um princípio ativo mais leve do que o alopático. Por isso que também a homeopatia ela não trata aquilo de repente, você tem que fazer um tratamento e ele vai em gota, fazendo com que o seu organismo comece a processar diferente para resolver aquela questão que você está passando. E, na minha visão, aqui espírita, né, eu acredito que a homeopatia tem uma chance muito grande em trabalhar junto ao perispírito. Então, porque o perispírito, o que, que ele é? Ele é feito de matéria igual ao corpo físico, de uma forma muito mais sutil, igual ao medicamento homeopático em relação ao alopático. Então, eu acredito que o tratamento ele envolva o corpo perispiritual nesse processo de busca da cura. Aí o Geraldo pode falar, acho que melhor do que eu. Esses dois processos têm o mesmo objetivo, mas eles traçam caminhos diferentes, né? A alopatia segue um plano, uma meta de atividade, a homeopatia segue um outro caminho. Mas, num outro momento, podemos discutir esse assunto, que é um assunto muito desafiador, né? Muito bem, meus amigos, o programa de hoje é a continuação do programa da semana passada, cujo título foi Princípio Espiritual. E hoje colocamos Princípio Espiritual 2. E ao ler atentamente Kardec, eu entendi que nós temos a consciência do pouco conhecimento que dispomos sobre a vida física e a vida espiritual. A medicina, ela é um estudo sublime que avança rapidamente para desvendar fisiologias e patologias. Todavia, o universo maior da vida nos espera. A vida espiritual é ainda mais desconhecida para todos nós, espíritos que renascemos sob o véu de um esquecimento piedoso. Existem ascendentes desconhecidos que movimentam o fenômeno da vida e que nem de leve desconfiamos que eles existem. Nossos estudos e nossas percepções caminham na superfície de um grande mistério que chamamos vida. Muito bem, meus amigos, é com essa abertura que estamos começando hoje o programa Visão Espírita, Princípio Espiritual 2, e que começamos agora no primeiro bloco do programa Visão Espírita, já estudando o livro Fonte Viva, que é um livro escrito pelo Espírito de Emmanuel, que foi um anjo guardião do Chico, um protetor, um amigo, o responsável pela sua missão aqui na Terra, e que, utilizando a mediunidade do Chico, escreveu dezenas de obras, e entre essas obras-primas tem o Fonte Viva. E hoje selecionamos o capítulo 48, chama-se Diante do Senhor. E o Emmanuel seleciona uma frase de Jesus registrada no Evangelho de João, quando Jesus diz assim: por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Essa é a frase de Jesus. E Emmanuel assim interpreta. A linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Emprestar sem exigir retribuição. Desculpar incessantemente, amar os próprios adversários, ajudar os caluniadores e os maus. Muita gente escuta boa nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores. Creem vagamente no socorro celeste, nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. A preocupação da posse lhes absorve a existência. Reclamam o ouro do solo, o linho usável, o equilíbrio da carne, o prazer dos sentidos e a consideração social, com tamanha volúpia que não se recordam da posição simples de usufrutuários do mundo em que se encontram, e nunca refletem na transitoriedade de todos os patrimônios materiais, cuja função única é a de lhes proporcionar adequado clima ao trabalho, na caridade e na luz, para engrandecimento do Espírito Eterno. Registram os chamamentos do Cristo, todavia algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária. Percebem, mas não ouvem. Informam-se, mas não entendem. Nesse campo de contradições, temos sempre respeitáveis personalidades humanas e, por vezes, admiráveis amigos. Conservam no coração enormes potenciais de bondade, contudo a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. São preciosas estações de serviço aproveitável, com equilíbrio, com equipamento, porém ocupado em atividades mais ou menos inúteis. Não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio de resíduos da terra para receber-lhe, em espírito e verdade, a palavra divina. Luiz. Os espíritos comentam muito sobre a questão da linguagem. É que a linguagem deveria expressar o pensamento, mas nem sempre, né, o pensamento está de acordo com a linguagem que nós proferimos. Os espíritos nos colocam a diferença. Eles chamam o espírito, quando está livre da matéria, como espírito. E quando ele está encarnado, quando ele está animando a matéria, chamam de alma, né? Anima o corpo. Então, quando o espírito está encarnado, ele, como tem o acesso ao mundo através dos sentidos, ele passa a dar muita atenção ao que os sentidos detectam. Então, aquilo que o sentido detecta é que impressiona mais a alma. E é isso que Jesus se refere. Eu peguei uma frase nesse texto, que ela é genial. E ela retrata tudo isso que eu estou dizendo, né? Então, como o Emmanuel é melhor que eu para se expressar, vamos ler o que ele colocou. Reclamam o ouro do solo, o pão do celeiro, o linho usável, o equilíbrio da carne, o prazer dos sentidos e a consideração social com tamanha volúpia que não se recordam da posição de simples usufrutuários do mundo em que se encontram e nunca refletem na transitoriedade de todos os patrimônios materiais, cuja função única é a de lhes proporcionar adequado clima ao trabalho na caridade e na luz, para engrandecimento do Espírito Eterno. É fantástica. Essa frase do Emmanuel, ela transcende, porque ela resume tudo. Então, quando nós encarnados, nós nos concentramos naquilo que nos dá prazer, que nos interessa, que nos chama atenção. É aquilo que o Allan repete muito: distraídos, né, vamos vivendo com as distrações que os sentidos materiais nos proporcionam. Então, que a gente possa desenvolver esse olhos de ver e ouvidos de ouvir que Jesus se referiu tantas vezes, né? Que a gente possa aprender, porque isso aí vem a ser uma arte. A gente esteja atento a isso. Então, eu acho que essa lição do Emmanuel nos proporciona isso. Ela está nos alertando que isso acontece. Agora, através do exercício, a gente desenvolve essa capacidade de ver e de ouvir. Desenvolver olhos de ver e ouvidos de ouvir. É isso aí, Geraldo. Muito interessante, Luiz. Gostei desse seu destaque da frase aí. Alan. Eu estava aqui meditando sobre o texto, né? Nosso querido Emmanuel sempre está nos convocando a repensar. E eu me apeguei desde o começo ao título hoje, viu, Geraldo? Vou roubar a sua deixa aí do título, porque o título fala assim: Diante do Senhor. Então eu fiquei ali pensando, se hoje eu estivesse diante do Senhor, como eu estaria? E aí você foi indo na leitura e eu comecei a tentar me imaginar naquela posição, porque é a única pessoa que eu posso imaginar naquela posição sou eu, porque eu não posso julgar ninguém como estaria na frente do Senhor, né? Se eu posso imaginar alguém, sou eu, né? Então, eu comecei a imaginar que ele encarnou para nos trazer um evangelho. Um evangelho como um guia moral, um guia de conduta, um guia de como ser marido, esposa, filho, funcionário, patrão, motorista, enfim. É um guia para toda a nossa vida. Quanto desse guia nós já adotamos na transformação do nosso ser? Porque eu posso pensar, né, nas necessidades da Terra, como ele vem ali bem desenvolvendo, né? Mas nós não podemos ser hipócritas. Ele vem e combate a hipocrisia naquele momento daqueles sacerdotes que, em princípio, teriam mais capacidade de pensar do que aquele povo mais simples e aproveitava daquela posição só para ter poder, cargos, títulos, né? Não para servir a população. E ele combate essa hipocrisia. Então, o que eu faço para combater a hipocrisia no meu comportamento diário? Como eu estou desenvolvendo o aprendizado e a vivência do Evangelho na minha vida, no meu dia a dia? Como eu consigo olhar para o outro com o olhar desse Evangelho? Como eu consigo ver o outro mais frágil que perverso? Como eu consigo me transformar? Somente executando as lições grandiosas do Evangelho. Agora, por que são grandiosas? Porque elas são simples, mas de difícil execução. As lições de Jesus falava para pessoas simples. Então, ela é simples, ela é direta. Mas de uma execução extremamente complexa, porque exige da gente mudança de atitude, mudança de comportamento, foco todo tempo, em todo momento, em todo movimento da vida. Então, imagino eu que esse texto nos chama a uma reflexão de se hoje eu estivesse diante do Senhor, como eu estaria no nível evangélico? Se eu não estou nada próximo disso aí, não adianta as posições do mundo. Eu lembro aqui da posição do livro Voltei, do irmão Jacó. Figner, lá, o irmão Jacó, que ele foi um trabalhador no plano encarnado para o próximo, para... Nossa, ele fez um monte de coisa. Ajudou um monte de gente, um monte de instituições. Quando ele chega no plano espiritual, Bezerra de Menezes olha para ele e fala assim: pena que você perdeu a encarnação, né, meu querido? Aí ele fala assim: como assim? Eu fiz tanta coisa. Sim, por isso que nós estamos aqui te recebendo. Você ajudou muita gente. Mas você está voltando do mesmo jeito que você foi daqui. Para você não fez nada. Você não mudou. Você não se transformou. Então, assim, é mais importante você cuidar um pouquinho do seu eu e, às vezes, deixar de fazer alguma coisa para um, para outro, porque, a partir do momento que você é transformado pelo Evangelho, o mundo se transforma na sua volta. É o exemplo que arrasta, não é aquela palavra que não cala no ouvido do outro, porque você não faz e fala. Faça, nem fale, e a transformação vai acontecendo na sua volta. É isso aí, meu amigo Geraldo. Alan, eu vou começar pela ideia que você passou, que essa atividade é de difícil execução. Eu vou pegar duas frases apenas, em que o Emmanuel fala: muita gente escuta a boa nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. E eu fiquei pensando, o que é penetrar os ensinamentos? Não é penetrar com o olhar, é você pegar aquele ensinamento, refletir, pensar nele, sentir o ensinamento e tentar botar em execução na sua família com aqueles que lhe rodeiam. Parece simples, mas como disse o Alan, não é tão simples. Por que que não é tão simples? Porque nós guardamos os resíduos no coração, os resíduos do mundo. Todos nós, ao longo do dia, a gente vai colecionando sentimento que não devia colecionar. Um pouquinho de raiva daquele fulano, você se dispôs um pouquinho com o vizinho, você teve um olhar estranho com o carro que cortou você, e você vai colecionando resíduos do mundo no seu coração. Você vai acumulando esses sentimentos. Aí você lê o Boa Nova e fala, nossa, eu estou aqui com o Emmanuel do lado, André Luiz, mas dentro de você, você ainda não limpou aquilo que você trouxe. Então, antes da leitura, é preciso limpar o coração. Mas como é que limpa o coração desses resíduos do mundo? Eu sempre digo assim, falar é muito fácil, eu quero ver fazer. E eu, Geraldo, como é que eu faço para esvaziar? Eu começo pelo silêncio, pelo absoluto silêncio. Aprendemos a ficar alguns minutos do dia em absoluto silêncio, sem telefone, sem televisão, sem fala, você com você. A sensação que me dá é que nesse estado de coisas, parece que você abre uma porta para que alguém lhe ajude a tirar esses resíduos que você tem. Aí, à medida que você se sintoniza, que você se aproxima desses amigos, naturalmente começa a ocorrer essa troca. E você começa a se limpar desses resíduos. É um processo lento, mas se você se exercitar todo dia, você consegue. Vocês podem perguntar, mas você está conseguindo? Eu tenho uma grande dificuldade. Eu me esforço, mas a explicação é simples, mas como disse o Alan, o processo é um pouco mais dificultoso. Quer falar alguma coisa, Luiz? Quero. Eu acho que nós não podemos deixar isso solto, né? Vocês dois levantaram uma coisa importantíssima, né? Como o Frederico Figner, ele foi iludido que ele tinha deitado e rolado, chegaram lá e disseram para ele que ele não avançou um passo. A Madalena avançou uma vida. Ele não andou um passo. Então, vocês vejam como é importante a gente se situar. A questão do conhecer-se a si mesmo. Se nós temos o objetivo de chegar ao 100 e a gente não sabe se nós estamos no 10 ou se estamos no 99, a gente não sabe se avançou. Quando você está no 99, você olha para o mundo e diz assim, eu sou o bom, eu sou quase Jesus, né? Agora, quando você tem conhecimento que você está no 99, aí você avança para o 100. Então, conhecer-se a si mesmo, e o Geraldo relatou aí algumas medidas, alguns exercícios para isso, é muito importante. Nós primeiro podemos saber as mazelas que nós trazemos. Quando você identificou isso, é meio caminho andado. Aí vem o mais difícil, que é acabar com elas. É isso aí. Isso aí. O Geraldo, a Lavínia fez uma pergunta aqui. Ó. Alan, na sua opinião, tão bem baseada em estudos, qual o limite entre o egoísmo e o cuidar de nós? Ótimo. Lavínia, essa pergunta é excelente, porque eu venho pensando nela faz tempo, sabe? Eu acho que não é um limite muito difícil de traçar, porque vai dizer muito de cada um. É muito no ponto de vista individual. Agora, quando nós, de verdade, cuidamos de nós, no sentido de nos tornar melhores para o outro, nós nos livramos do egoísmo. Quando nós cuidamos de nós para inflar o nosso ego, para a gente se mostrar à população como melhor do que eu sou, do que o outro, aí eu estou indo para o egoísmo. Então, o foco do cuidar de si mesmo é o cuidar de si mesmo no sentido de se transformar numa ferramenta melhor para estar melhor no mundo para o outro. Quando a gente conseguir focar que toda a nossa energia é estar melhor para o outro, não para nós, eu acho que aí a gente se aparta do egoísmo. Não sei se vocês querem completar alguma coisa. Foi a Lavínia que falou? Foi. Então, quando você leu essa pergunta, me veio à mente, uma vez perguntaram para o Emmanuel se era pecado ter dinheiro. E ele respondeu assim, não, ter dinheiro não é pecado, mas o pecado é você ter dinheiro, viver super bem e o seu vizinho passar fome. Aí é pecado. E outra coisa que eu acrescentaria, Alan, é esse entrar dentro de si mesmo é descobrir as sujeiras que nós temos dentro de nós. E isso ninguém quer saber. Sempre prefere achar que é um santo, né? Então, isso não é completamente ao contrário que a Lavínia está colocando. É, entrar dentro para si mesmo é um trabalho de melhoramento. É completamente contrário ao egoísmo, né? É olhar dentro de si a porcaria que nós temos. É isso aí. O Luiz já dá uma voadora no peito. É verdade. É verdade, claro que é. Meus amigos, acabando o primeiro bloco, vamos começar o segundo bloco. Eu fiquei fã desse livro, faço a sugestão de vocês adquirirem esse livro. E hoje o capítulo é o Verbo de Deus. Aí você fica imaginando, o Verbo de Deus, né? Aí o Caibá coloca um texto, depois tem uma brilhante explicação, eu vou ler apenas o texto, Luiz e Alan, Alan e Luiz faz os comentários. Esse texto é extraído do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 18. Abre aspas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por ele, e nada de que tem sido feito foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e contra ela as trevas não prevaleceram. Houve um homem enviado por Deus, e chamava-se João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Havia a verdadeira luz que, vinda ao mundo, alumia a todo homem. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do Filho unigênito do Pai. João deu testemunho dele e clamou, dizendo: este é o de quem falei. Aquele que há de vir depois de mim tem passado adiante de mim, porque existia antes de mim. Pois todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Fecha aspas. Luiz. Aldo, esse texto é claríssimo, né? Jesus foi o co-criador do nosso orbe. Ele ajudou a construir esse orbe que proporcionou a nossa evolução. Ele veio e nós o rejeitamos. Eu cito isso sempre, assim como também o Espiritismo veio e as religiões o rejeitaram. E ele veio trazer o Verbo, ou seja, a palavra, através do Evangelho, para que nós conhecêssemos o pensamento de Deus. Na construção do universo, esse pensamento estava só com Deus. Através do Filho, ele nos trouxe esse Verbo. Ele materializou isso para que todos nós pudéssemos, através dos sentidos, compreendê-lo e vivenciarmos essa verdade. Então, Deus materializou uma forma de trazer as almas à lei, através de Moisés, e a graça e toda a compreensão através do Evangelho. E nós insistimos sempre, a gente está sempre batendo nessa tecla, estudar, né? O Espírito Verdade, amai-vos e instruí-vos. A instrução é a luz que nos guia. A partir do momento que a gente... Acabamos de discutir isso. A gente tem que se voltar para dentro de si para se conhecer, reconhecer o estágio em que se encontra para saber o quanto tem a avançar. Quando eu tenho um objetivo, eu tenho que saber em que ponto eu estou, para onde que eu tenho que ir, até para estabelecer esse objetivo. Então, que nós possamos entender, né, compreender isso, estudar o Evangelho, estudar a doutrina espírita, para adquirir a compreensão do que nós estamos fazendo aqui e o que nós precisamos fazer para avançar. Porque deve ser muito frustrante chegar no plano espiritual depois de ser presidente da FEB, depois de construir um parque da FEB, parque de livros, né, da FEB, e você dizer que não avançou nada. Realmente, já pensou? A gente está fazendo 22 anos esse programa Visão Espírita, e aí eles dizendo para nós, aquilo lá você já tirava de letra, você tinha que fazer mais. Então, sem isso, realmente é difícil a gente atingir o objetivo que a gente pretende. Alan? Falar do verbo vivo de Jesus não é simples, não. Você viu, Geraldo, quantas páginas são, fazem o comentário aqui, né, o verbo de Deus, né? Eu fico aí imaginando assim, falei, nossa, ele acaba falando assim, ó, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o sal da terra, a luz dos homens, só por ele subiremos ao Pai. Tudo isso o verbo de Deus disse e João Batista o testificou. Ou seja, o verbo a gente aprende lá na escola é a parte da ação da frase, né? A ação é o verbo. O adjetivo é a qualidade, o substantivo é quem é o motivo ou o responsável por aquele ato em si. Se ele é o verbo, ele é a ação. Se ele é a ação, ele veio nos ensinar a ser, a fazer em nós, a nos transformar. Estávamos falando aqui agora há pouco que temos que transformar o evangelho na nossa ação, no nosso dia, na nossa fala, no nosso comportamento. Temos que dirigir com o evangelho, ser pai com o evangelho, ser mãe com o evangelho, ser marido com o evangelho, ser esposa com o evangelho. Nós temos que colocar o verbo no lugar do verbo, na ação. Porque não adianta a gente conhecer essa teoria toda, poder fazer até chamada oral, que a gente sabe tudo, e não transformar o nosso dia a dia em um grupo de ações práticas, reais, transformadoras da gente e do outro. Então, acredito eu que quando Jesus encarna, tudo aquilo que era teoria no mundo até então mostrou-se possível de executar através de uma pessoa. A pessoa encarnada no momento era Jesus, o nosso governador espiritual. Ele falou assim, ó, gente, eu estou aqui para mostrar para vocês que é possível fazer. É possível agir, é possível se transformar. Olha aqui o exemplo, eu estou aqui para mostrar para vocês. Aí tiveram alguns apóstolos que conseguiram escrever essas experiências, esses exemplos para nós. E nós não precisamos nem estar lá presencialmente, ou se estivermos, não estamos lembrando, né? Lemos, está escrito. A única coisa que a gente tem que fazer é se transformar. num mundo muito mais fácil do que há 2000 anos atrás. Com muito mais facilidades do que viver aquele momento. O preconceito naquela época, hoje a gente fala ainda de preconceito, mas naquela época era muito pior. Então, nós estamos num momento que a gente pode estar num programa aqui falando que nós somos espíritas e manter ele no ar há 23 anos e pronto, ninguém proíbe a gente de fazer isso, né? Então, a gente está num outro momento. Agora, esse momento tem que ser aproveitado por nós. Vou voltar à frase que eu sempre falo, que o Luiz já citou. Nós estamos muito distraídos no mundo. Talvez esse monte de facilidades que nós temos hoje, em vez de dar mais tempo para a gente se transformar, se autoconhecer, a gente use para distração apenas e não para autotransformação. O verbo de Deus se fez carne e nessa carne nos mostrou que é possível vivermos o evangelho. O que está faltando para a gente vivenciar esse evangelho? É isso aí, Geraldo. Eu tenho por hábito, quando eu vejo uma frase que eu não consigo entender a sua profundidade, eu fico mentalmente repetindo para mim mesmo essa frase para ver se eu consigo avançar um pouquinho na compreensão. Às vezes eu não consigo. Às vezes eu peço ajuda para o Alan, para o Luiz, eu não consigo sair do lugar, né? E essa primeira frase me tomou ontem o dia inteiro. O princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O que, que é isso? Como no princípio era o verbo? Que verbo? Aí você fica imaginando a figura humana que fala e durante uma frase você encontra uma palavra que é o verbo. E você fica pensando, mas Deus não é humano, Deus não tem essa fala como nós temos. Então isso deve ter um sentido figurado, não deve ser o verbo que nós estamos utilizando. Talvez o verbo que a gente use seja um verbo, como disse o Alan, que tem o sentido da ação. Então, no princípio era uma ação, no princípio era um processo, no princípio era um estado, uma alteração de um estado. Então, no meu entender, no princípio era o verbo, havia uma vontade divina de transformar as coisas, de fazer nascer as coisas. E o verbo estava com Deus, a vontade estava com Deus. E o verbo era Deus, a vontade era Deus. Então, eu fiz uma simples interpretação que nesse momento me satisfez. Mas certamente, algum estudioso, o Luiz, o Alan, o Haroldo, o Lutadia, de repente, traz um ensinamento maior. Mas eu utilizo esse processo comigo, porque às vezes eu demoro para entender uma frase. E nós nascemos, nós existimos, o planeta Terra existe pela vontade divina. Se não tivesse a vontade divina, nós não existiríamos. A dificuldade é nossa do entendimento. A gente é que não consegue entender esse processo sublime. O nosso entendimento está muito restrito à nossa dimensão de três situações. A gente não consegue ir além. Então, a gente lê uma frase dessa, você fica pensando o dia inteiro, né? E eu acho que isso é um exercício bom para todos nós. Eu não sei se o Luiz ou o Alan querem complementar alguma coisa. Não. Muito bem, meus amigos. Estamos em acordo. Muito bem, meus amigos. São 10 horas e 9 minutos. Nós estamos aqui analisando essa parte do livro Agentes, que é do princípio espiritual. E eu peguei 9 itens, dividi em 2 partes. Do primeiro ao quinto, a semana passada. Agora, do sexto ao nono. E à medida que você vai lendo, vão surgindo as perguntas, questionamentos, você vai rascunhando e vai nascendo algumas perguntas que eu passo ao Luiz e ao Alan. E antes de fazer as perguntas, eu fui fazendo reflexões do que eu tinha entendido. E escrevi assim: numa análise ainda superficial, podemos afirmar que dispomos de 2 corpos e 1 essência. O corpo físico e o corpo espiritual, e o espírito. Como escreveu Allan Kardec no item 5, há lugar para se admitir que a vida orgânica reside num princípio inerente à matéria, independente da vida espiritual, que é inerente ao espírito. Fecha aspas. Continuo eu. Feitas essas observações, não devemos mais confundir esses dois campos de manifestação da vida. A vida do corpo físico é animada pelo princípio vital, e a vida do corpo espiritual é animada pelo princípio espiritual. Na reencarnação, o espírito se apodera de um corpo físico e o anima durante um período. Não podemos e nem devemos confundir a vida física com a vida espiritual. Na morte do corpo orgânico, extingue-se a vida material e persiste a vida espiritual em toda sua grandiosidade e beleza. Pergunto ao Luiz. Feita essa consideração, Luiz, o que é o elemento cósmico universal? O princípio espiritual é uma transformação desse elemento cósmico universal? O Geraldo, o fluido cósmico universal é a substância primária de onde todas as coisas materiais se originaram. Se você observar, eu cataloguei isso, o princípio espiritual, Kardec nunca falou nele, mas Kardec falou no princípio inteligente. E no item 5 do livro da Gênesis, desse capítulo que que estamos abordando hoje, o Kardec fala do princípio inteligente. E aí você observa que do fluido cósmico universal, né, foram criadas todos os elementos materiais que nós conhecemos. E o texto também deixa muito claro que o elemento espiritual é que manipulou o elemento material. A partir do momento em que esse elemento material, em conjunção, adquiriu uma coisa que se chama vida, que foi a introdução do fluido, do princípio vital. Então, você tem o elemento material sendo vitalizado pelo fluido vital. Após isso, surge o princípio espiritual. E, num determinado estágio do princípio espiritual, surge o princípio inteligente, de onde se origina o espírito. Então, você vê que as coisas são sequenciais, num aspecto evolutivo, onde o primeiro a se instalar é o princípio vital, criando vida, né? Criando a possibilidade para que, após esse período, o princípio espiritual começasse a agir manipulando a matéria para a construção daquilo que iria permitir ao princípio inteligente se manifestar. Então, realmente, é uma coisa bastante complexa, mas tem uma lógica muito clara e que os espíritos foram muito claros, que Deus não revelou o momento em que surge o espírito nessa cadeia evolutiva. Mas todos os elementos foram sequenciais para propiciar que, num determinado instante, o princípio inteligente assumisse o lugar e começasse, então, o iniciar do espírito. Ô Luiz, então, assim, o planeta Terra, o meu corpo físico, vem do elemento cósmico universal. Sim. E todo o planeta Terra. Os astros, os planetas, vêm do tudo. E a nossa essência vem de uma origem, um elemento espiritual. São coisas distintas. Então, coisa distinta. Exatamente. Não, a gente fala exatamente para deixar destacado. Reforçar, tá certo? Alan, escreve Kardec no item 6. as propriedades sui generis, que são reconhecidas no princípio espiritual, provam que ele tem sua existência própria independente. E eu dei um destaque a essas propriedades sui generis. Que propriedades são essas sui generis que o Kardec se refere, no princípio espiritual? Bom, acho que antes de mais nada, não sei se todo mundo sabe o que significa essa expressão latina e sui generis, mas é sem semelhança com nenhum outro, único no seu gênero. É algo assim peculiar. Então, assim, para o espírito existem propriedades que são peculiares, é só dele. É uma característica do espírito, né? Eu, como não sou um profundo conhecedor do espírito, nós temos pouquíssimas informações advindas do plano espiritual sobre o espiritual. Nós temos sobre o perispírito muita coisa. Sobre o espírito, nós temos, não sabemos nem como ele é criado, nem em que momento ele é individualizado. Nós não sabemos isso, não temos essa informação ainda, né? Então, eu parto do seguinte princípio. Quem aqui já observou um corpo morto de um ser humano, sabe que aquele corpo morto não faz duas coisas essenciais. Ele não tem mais inteligência nem pensamento. Algo que o habita enquanto vivo, que pensa e é inteligente. Algo, então, sui generis do espírito é o pensamento e a inteligência. Essas qualidades, para mim, são as duas essenciais, sui generis, especiais, de certa forma até peculiares, é a singularidade do espírito aí, é algo que só está nele, o pensamento e a inteligência. E qual que é a diferença de um e outro, Alan? De pensamento e inteligência? Não, de pensamento e inteligência? É uma pergunta importante, porque eu posso ser intelectualmente extremamente capaz de... Inteligência é a capacidade de resolver problemas novos. Eu posso ter uma capacidade infinita de resolver problemas novos. Mas eu posso ser que naquela hora não pense na solução do problema. E ao pensar, eu posso, por exemplo, resolver a minha fome roubando toda a comida de um mercado e guardando aqui para mim para comer o resto da vida. Não é um. Não, eu tive uma boa inteligência em prover comida para mim, mas eu tive um pensamento, além de egoísta, criminoso. E vai ser preso, né? Preso, né? Talvez. Né? E que eu resolvi com isso? Então, tem muita gente inteligente que pensa na direção errada. E aí faz bobagem. Então, por exemplo, quando você vê alguém... Hitler na vida é um cara extremamente inteligente. Então, quando você vê um filósofo conversando, dando uma aula, o Clóvis de Barros, é o espírito dele pensando, é o espírito dele colocando a inteligência em ação, né? Perfeitamente, porque uma coisa que ele, por exemplo, que é mais materialista, não vai entender é que ao desencarnar, tudo que ele adquiriu de inteligência e incapacidade de pensamento, vai com ele. Vai com ele. O corpo físico dele, por exemplo, o Clóvis agora está praticamente cego. Ele não vai enxergar logo mais nada. Porque ele tem um problema na vista que ele já não enxergava direito de um olho, agora não vai enxergar do outro também. E isso não tem nada com a inteligência dele, né? Ele não vai precisar mais da visão. E por que que está tirando a visão dele nessa vida? O que será? O que que ele tem para aprender? Não sei, eu não estou aqui julgando. É um aprendizado para ele. Agora, a inteligência, todo o poder de raciocínio que ele desenvolveu durante toda a vida dele, estudando, reestudando, ensinando, isso ninguém tira dele. Nunca mais. A vista pode tirar. mas a inteligência não sai nunca mais dele. A inteligência e o pensamento são atributos sui generis do espírito. Vai com a gente para sempre. Perfeito, Alan. Dando sequência, Luiz, que é uma sequência dessa pergunta que eu fiz ao Alan. O Alan falou que o pensamento e a inteligência são as propriedades sui generis do espírito. Aí eu pergunto a você, por que que a inteligência e o pensamento não podem ser atributos da matéria? O que representa o cérebro nesse contexto? Ô, Geraldo, quando você vê um objeto, qualquer coisa, você vê um homem, você vê uma pedra, você está usando um sentido seu, que são os olhos. Quando você tem a capacidade de, sem ver essa pedra, abstrair essa pedra e pensar nela, você forma na sua mente uma figura. Então, isso é o pensamento. Agora, o pensamento é elaborado por por um ser. E a matéria não é um ser. A matéria é uma química. A matéria não elabora. Ela age por uma função automática, que já está embutida nela. Agora, o ser humano não, ou o espírito, ele abstrai. Depois de aprender e exercitar essa abstração, ele desenvolve o raciocínio. Então, o espírito, ele tem essa capacidade, esse potencial de pensar e raciocinar. E a matéria não, porque a matéria não elabora. A matéria exerce uma função pura e simplesmente mecânica. Se você misturar hidrogênio com oxigênio, dependendo da quantidade, ou você tem água, ou você tem um ácido, entende? Então, eles fazem isso de uma forma mecânica. O espírito, não, ele elabora. Ô, Luiz, eu fiz essa pergunta para você porque eu lembrei de algumas situações que a gente acaba convivendo na vida médica. Eu vi alguns pacientes, mas os neurologistas veem mais. O indivíduo é um indivíduo inteligente, capaz, um bom profissional, até que ele tem um acidente de carro e ele tem um trauma craniano. A partir daquele momento, resolveu, ele não morreu. Ele se torna um indivíduo agressivo, inconveniente, ele parece que não tem filtro, ele fala coisas que não deve falar, e ele não era assim. Então, dá a sensação que aquela lesão provocada no cérebro alterou o seu comportamento. Isso é uma coisa comum no meio médico. O sujeito era uma pessoa fantástica, depois do acidente, ninguém consegue conviver com ele. Por isso que eu perguntei qual a importância do cérebro nesse contexto. Tudo bem, ele é um instrumento, mas o indivíduo mudou o seu comportamento. O Geraldo, mas isso aí é um atributo do espírito. Tá? E nós camuflamos muito. Né? E possivelmente nós carregamos esse filtro no cérebro, que é a capacidade de reflexão. Olha lá, vê lá o que você... Né? Então, aí você vê uma interferência do social, né? O politicamente correto, e a partir do momento que isso é eliminado, o espírito se manifesta como ele é. Perfeito. Né? Então, a conclusão que se chega é que esse filtro que camuflava deixou de existir. É uma boa explicação, né? É uma boa explicação, sim. É porque todos nós temos um porão da memória que não está evidente, né? Isso, é aquilo que nós estávamos discutindo. Você pode pensar, mas isso não quer dizer que você vai falar. Exatamente. Né? Então, o que acontece? O pensamento... Por que Jesus falou, você pecou só de pensar? Porque isso é do espírito. Entendeu? Quer dizer, você não realizou por medo, por censura, mas pensou, quer dizer, o problema existe, o problema está aí. Aliás, eu acho que de vez em quando a gente devia ter capacidade para desligar essa torneirinha no cérebro. Que é para todo mundo se mostrar como é que é. Nossa, aí é um perigo, hein? É um perigo para a humanidade. Pelo menos para si mesmo, né, Geraldo? É. Olha, você vê que coisa interessante, que coisa que levantamos aqui no... Quando a gente faz o conhecer-se a si mesmo, eu acho que em grande parte é você tirar essa censura e se ver como é, não como você aparenta ser. Sim. Não é um processo simples. Não, não é. Tanto assim que a gente tem dificuldade. É porque eu acho que essa coisa que a gente constrói da aparência passa a viver em nós muito mais intensamente. Aí a gente vive artificialmente. Sim, sim. É verdade, Luiz. É uma coisa interessante para pensar, né? Não, não, isso aí merece estudo. Alan, quando eu fiz essa pergunta, eu fiquei imaginando que talvez muitas pessoas gostariam de fazer essa pergunta para você, já que você tem um grande conhecimento de filosofia, da doutrina espírita. Geraldo, vamos aproveitar mais um pouquinho. Pois não. Essa pessoa, ela teria capacidade de se analisar? Depois do trauma? Sim, sim. Teria, aí, claro. Claro, se ela se mostra como ela é, você a analisa, ela teria que ter a capacidade de se analisar realmente como ela é, né? Se tivesse uma carga muito intensa do evangelho dentro de si. Agora, a medicina devia até aproveitar isso mais a fundo. Chegar para o cara e dizer para ele, você já reparou como você é? Está se apercebendo? Eu não sou neurologista, mas eles dizem que algumas partes do cérebro comandam certos comportamentos. Uma vez agredido, uma vez lesionado, aquele comportamento se modifica. Isso é uma evidência, já tem provas bastante robustas sobre isso. Precisa-se criar essa ponte entre essas evidências científicas e o espiritismo. Porque realmente, assim, o cara mexe num determinado ponto do cérebro, o indivíduo passa a pensar diferente. Então, isso cria uma grande interrogação para quem não é espírita, né? Então, ele passa a pensar diferente ou exteriorizar diferente? Pois é, essa é uma pergunta diferente, difícil, né? O Geraldo e Luiz, tem um caso que é muito conhecido e talvez seja o caso que começa todo o estudo desse ponto que nós estamos comentando, que é do Phineas Gage. Phineas Gage era um jovem lá de uns 20, 30 anos de idade, numa explosão lá, que ele trabalhava num trilho de trem lá, uma barra de ferro de 1 metro atravessa o crânio dele. Nossa Senhora! E tiram a barra, ele sofre um pouco lá com aquilo, claro, ele perde, não lembro se é 15% da massa cerebral, e ele volta para casa. Só que ele volta com um gênio completamente. Antes era doce, ele era bem dócil, e ele volta bem irritado, agressivo, isso. Esse ponto abriu a neurologia um monte de outros pensamentos, inclusive a lobotomia e tudo mais, aonde que funciona a função cerebral de cada, até de sentimentos. Talvez seja aí um grande começo do estudo psicológico, né? Porque tem uma emoção por trás dessa função cerebral, né? Agora, veja que interessante. Eu gosto sempre de diferenciar cérebro e mente. O cérebro do corpo físico é... O comando do corpo físico é ele que faz o corpo físico funcionar. A mente, o pensamento está no espírito. Então, quando a mente espiritual ela tenta comandar esse cérebro que comanda o resto do corpo, quando ela tenta fazer isso, e aquela parte que ela tenta fazer isso não responde como deveria responder, há um comportamento literalmente acéfalo. Ou seja, o cérebro não funciona para agir daquela maneira. Então, é um comando direto de mente para cérebro lesado. Que bom que nós continuamos essa discussão. Sim. Você lembra que quanto nós falamos de arrastamento? Sim. Sim, sem dúvida. Realmente, para se transformar, você tem um controle mental, um esforço mental. É a censura, Geraldo. Não, é uma conversa super boa, interessante. E isso é interessante pelo seguinte: se a inteligência e o pensamento está no, na mente espiritual, o cérebro ele tem que ser um órgão, como é o rim, o coração, apenas de distribuição da função oriunda desse pensamento espiritual. Quando esse cérebro está lesado, nós não podemos mais contar que aquilo vai ocorrer da forma correta. Por isso que... Olha que maravilha! É por isso que os psicotrópicos, que mexem no sistema nervoso central, e a base do sistema nervoso central é o cérebro, por isso que os psicotrópicos eles conseguem, de alguma forma, alterar ligações sinápticas, alterar funções cerebrais, para que aquele cérebro funcione de acordo com um pensamento. Porque muitas vezes a pessoa com depressão, ansiedade, ela não sabe como o corpo faz aquilo que está fazendo. E aí o medicamento desacelera, e eu não vou entrar aí é um assunto da neurologia, né? Ele desacelera, altera, diminui a sinapse, enfim, de várias maneiras, e ao fazer isso, coloca o cérebro mais ou menos em condição para que a mente o controle. Alan, isso, a ocorrência que me passou agora. O cérebro material, ele arquiva todo o nosso passado que foi transferido para o corpo na encarnação. Agora, aquilo que nós estamos tentando transformar, ele não tem acesso a esse comando, que a gente chama de censura. Então, aquele cérebro ele vai refletir o que ele traz de histórico. Eu falaria isso aí assim, é uma evidência, é uma evidência assim, fantástica isso. Eu falaria assim, o cérebro ele recebe o conjunto de arquivos que a mente espiritual transfere para ele. Só que ele não se altera, a não ser que a mente altere. Isso aí, a censura. A censura, a transformação. E por isso. Exemplo, Freud ele fala do id, do ego e do superego, né? O id falando. Como... Você falou que o cérebro muda? O cérebro? É. Não, o cérebro é uma máquina, é um hardware. É um registro. Então, o software, que é o programa que roda essa máquina, é a mente. Então, sim. Se eu posso mudar alguma coisa, é no software, eu não posso mudar o hardware. Sim. Agora, esse hardware, ele funciona de acordo com essa mente, com esse software. E quando esse software ele começa a ficar alterado, ele altera o funcionamento cerebral. Então, a gente hoje, medicamentos psicotrópicos agem no cérebro para dar uma nova chance para a mente pensar correto. Só que se a mente não pensar correto, aquele remédio perde a ação. E daí você tem que entrar com mais forte, com outra mudança de medicamento, porque o medicamento não conserta o processo do hardware, ele dá uma ajudada para que a mente ganhe um fôlego e volte a funcionar corretamente. Eu tenho estudado um pouco esses medicamentos que agem no cérebro, e eles agem nas sinapses, em regiões que, eu confesso, assim, nós não temos conhecimento para falar desse assunto, é uma coisa muito complexa, né? Porque, por exemplo, tem medicamento que você toma, você sonha mais. Tem medicamento que você toma, você sonha menos. Então, eles mexem com algumas regiões do cérebro que são realmente, assim, para mim, não tenho quase nada de conhecimento de psiquiatria nem de neuro, são inacessíveis. Agora, que são fantásticos, Alan, eles mudam o comportamento. Eles minimizam algumas características. Mudam, minimizam. Eu acabei de fazer um curso de psicofarmacologia. Mudam, modificam, mas para dar um tempo da mente do espírito funcionar diferente. Se a mente do espírito não se reorganizar, vai voltar a lesão cerebral, porque ela é criada e mantida por uma mente descontrolada. A gente só consegue ajustar a mente. É a mente que, através da busca do inconsciente, através... Freud foi um gênio quando ele descreveu a técnica da psicanálise. Ele foi um gênio, porque ele era neurologista. E ele entendeu que os problemas não estavam naquele cérebro. Era de outro lugar. Então, ele começa a tentar entender esse outro lugar. E esse outro lugar é a mente espiritual. Freud não fala disso, vamos deixar claro. Mas ele deixava claro que essa mente tinha um ego, que era o que ela era, um superego, que era um freio moral, e um id pulsional, que movimentava as ações. Quando ele entende isso, cara, isso para mim é genial. O Emmanuel fala que o Freud fez um grande avanço dentro do conhecimento do psiquismo, né? Gênio! Agora, lógico, a gente não pode parar lá. A coisa, sim, ainda vai muito longe. Muitas coisas. Mas o Chico, em 1960, falar no Pinga Fogo que o dia que a psiquiatria e a psicologia se abriram para o espiritismo... A reencarnação. Não tem parada. E aí eu já vou novamente indicar para as pessoas esse livro, ó. Psiquiatria Iluminada. Psiquiatria Iluminada. Dois médicos pegam a obra de André Luiz e comparam com hoje a medicina nos avanços que nós temos na questão mental. Isso aqui é um primeiro livro de muitos livros que o Espiritismo pode transformar a sociedade assim, ó. É pegando essa teoria e fazendo um paralelo com o nosso dia a dia. Essa é a mudança. Muito bem. O Freud deve até ter descoberto, mas ficou de boca calada, que é para não ser discriminado. Execrado. Dando sequência aí, Alan e Luiz, quando eu fiz essa próxima pergunta, eu fiquei imaginando, Alan, que talvez muitas pessoas gostariam de fazer essa pergunta a você, né? O Kardec fala assim: admitindo-se o ser espiritual. E eu pergunto a você, qual é a origem do ser espiritual? De onde foi esse ponto de partida que surgiu esse ser espiritual? Não sei, Geraldo. Eu falei... Eu estou escutando aqui, Alan. Estou aqui atento para saber. Eu também queria saber. Eu tenho uma curiosidade tão grande. Porque eu acabei de falar na resposta anterior que nós não sabemos quando ele é individualizado. Nós não sabemos quando ele é separado. Quando ele... Porque a gente sabe de um processo. O processo que é qual? De alguma sorte, de alguma maneira, há uma separação do princípio espiritual de uma quantidade individualizada de princípio espiritual, que se torna um espírito. Princípio inteligente. Princípio inteligente. Quando isso acontece, como isso acontece, nós não temos a menor das informações. Nada. Geraldo, você pode pensar por que não acontece. Porque nesse instante nós não temos consciência para registrar ainda. Não, mas a pergunta foi para isso mesmo. Nós não temos capacidade de entender isso, sabe? Como esse funciona? Momento ainda, para nós, é obscuro, né? Ô, Geraldo, eu vou falar até mais. Você sabe que eu adoro o estudo do perispírito. Há muitos anos eu faço esse estudo. Sim. Mas eu vou falar assim, eu vou chutar o número, não sei esse número. Mais de 98%, 99% dos espíritos ainda não estudou o perispírito, que é o corpo intermediário entre o corpo físico e o espírito. Por que nós vamos ter acesso ao espírito? Sim, sim, sim. Luiz, dando sequência, o Kardec faz algumas menções sobre os mensageiros de Deus. Esses mensageiros de Deus são espíritos evoluídos que estão pelo mundo inteiro. E talvez seja uma pergunta que talvez muitos gostariam de fazer a você também. Esses seres que são evoluídos, que são mensageiros, eles sempre foram evoluídos, eles sempre foram iluminados, como, por exemplo, o anjo Gabriel, que apareceu a Maria dizendo que ela estava grávida. Quem é esse anjo? Ele é anjo desde quando? Como é que funciona isso? Eu vou te deixar contente, Geraldo. Ele como você, veio simples e ignorante. Então, quando você imagina o universo, né, que ele foi criado lá no Big Bang, a partir do momento que esse universo desenvolveu e alguns planetas deram condições de vida, Deus iniciou essa criação. Né? A Terra, como surgiu aí há 10 bilhões de anos desse início do Big Bang, já tinham anjos para cuidar de nós. Entendeu? Então, daqui a alguns bilhões de anos, Geraldo, nós estamos cuidando de uma opção de espiritinho que está sendo criado. Então, Não, pode falar, Luiz. Hein? Se nós continuarmos evoluindo e crescendo até chegarmos à perfeição. Então, essa sua resposta me permite fazer mais uma pergunta. Os espíritos têm idades diferentes? Sim. Cada um foi criado no momento. Agora, Deus está criando espíritos novos. E eles textualmente fazem isso. Até hoje, os espíritos criam. Você vê que o universo se expande? Sim. Entende? Então, o universo se expande exatamente porque a criação continua. O meu pai, Luiz, tinha um hábito de fazer assim. Quando ele via alguém muito espiritualizado, ele falava assim, esse espírito é mais antigo. E eu guardei essa frase na cabeça. Então, nós podemos afirmar que Jesus é um espírito mais antigo que nós. Não. Andou mais depressa. É? Geraldo, existem pessoas que começaram no ginásio com você e ainda não chegaram à conclusão do científico nosso lá, né? Sim, sim. E gente que já foi mais adiante, né? Isso, pode ser mais antigo, mas não é uma regra. Sim, sim, interessante isso. Alan, dando sequência, no item 7, Kardec escreve assim, Deus criou mundos materiais desde toda a eternidade, igualmente criou seres espirituais desde toda a eternidade. Então, criou mundo e criou seres. Ouvimos de muitos estudiosos que o planeta Terra é o único que tem vida nessa imensa solidão de milhares de mundos. Eu pergunto a você, Alan, se fomos criados como espírito, para que serve a vida material? A vida espiritual é registrada pelos meios científicos de investigação? Pergunta fácil também, viu, Jorão? Se sobressair. Alan, eu não quero promover intriga, Alan, mas eu acho que ele tem alguma coisa contra você. Pessoal. Eu tenho certeza, cara, é pessoal esse negócio. Eu não acho mais, viu, Luiz? Eu tenho certeza. Meu querido, vamos lá, vamos separar por partes essa pergunta aí, né? Quando a gente imagina, né? A vida material, primeiro, ela é a base de oportunidade que nós temos para nos transformar. É a escola bendita que nós nos matriculamos para trabalhar a evolução do espírito. Porque assim, ó, imagina eu como ser. Por que eu não evoluo como ser espiritual e preciso da encarnação? Porque eu, como ser espiritual, eu tendo uma abrangência muito maior das coisas que eu sei e que eu não sei. Por exemplo, eu tenho um conflito com o meu pai. Então, meu pai me recebe como filho, eu ignoro que eu tenho esse conflito com meu pai na encarnação, mas como espírito eu saberia. Então, durante a encarnação, eu forço uma convivência com meu pai, e meu pai, a gente desencarna no final, a gente está se amando, depois de uma encarnação. E a gente fala assim, nossa, né, que beleza. A hora que a gente chega no plano espiritual, a gente fala assim, olha que joia, conseguimos aproveitar a encarnação e recuperamos uma coisa que estava mal resolvida entre nós. Agora, imagina eu com a capacidade de ver do espírito, sabendo que meu pai e eu somos inimigos por qualquer motivo, seja meu ou dele, ou de nós dois, a chance da gente se reaproximar é muito mais difícil. Então, a encarnação é o momento que nós somos aprisionados num corpo físico, isso está lá no Livro dos Espíritos, nós somos aprisionados num corpo físico, para oportunizar a reparação com aqueles que nós vamos conviver na encarnação. Então, nós recebemos um esquecimento do passado para poder gerar nova convivência, e nessa nova convivência evoluir. Então, eu vou parar por aqui a primeira pergunta, a resposta à primeira pergunta, só para a gente não ficar muito tempo falando aqui, né? Agora, a vida espiritual registrada pelos meios científicos, falamos isso na semana passada, se está todo mundo lembrado. Há uma abertura hoje para o modelo científico de validação. Começa-se a estudar modelos novos, pressupostos novos, para validar o que é científico e não é. No modelo tradicional hoje, não se reconhece a presença espiritual. Mas muitas teses de mestrado, doutorado, muita gente vem trazendo aí para o meio acadêmico conceitos novos que talvez a gente mude a nossa lógica de pensamento científico. Se isso acontecer, vai abrir muito campo de evolução, como acabamos de falar aí, como na psiquiatria, por exemplo. Qual é a vida mais pujante, né? Vamos mudar o pujante, mais forte, mais significativa, vamos falar assim, né? Qual é a vida mais pujante? É do corpo físico, né? Da vida material ou a vida espiritual? Eu acho que não dá para desassociar uma da outra. A vida física, ela, enquanto encarnados, é através dela que nós oportunizamos o desenvolvimento, o amadurecimento da vida espiritual. A vida espiritual é imortal. A vida do corpo físico é temporária. Nós sabemos que nascemos e vamos morrer, biologicamente falando. Mas esse espírito, se ele oportunamente aproveitar a encarnação, muitas vezes a gente lê nos romances evangélicos, espirituais, falando do evangelho principalmente, às vezes uma encarnação da pessoa é a grande encarnação de transformação daquele ser espiritual para toda a eternidade. Então, às vezes, tem algumas vidas encarnadas, né, naquele corpo físico, que ela é extremamente importante para o espírito. E garanto que, às vezes, até o espírito preserva, na forma espiritual, a aparência daquela encarnação, tamanho é significativo para ele o que ele absorveu naquele corpo. Mas somos espíritos imortais em jornadas transitórias. Então, a mais importante é a espiritual, porque essa é imortal. Mas podemos deixar as duas importantes quando a gente aproveita a encarnação, utilizando a ferramenta que nós recebemos do corpo físico atual para transformar esse espírito para a imortalidade. Só dois pontos. Lembrando a Maria de Magdala, né? E lembrando também que a ciência, quanto à parte material, ela já constatou que a matéria, do jeito que ela imagina, é 4% só da massa do universo. Os 96% ela divide entre energia escura e matéria escura, que é imaterial. A ciência vai avançar. Quando eu fiz essa pergunta, a minha intenção era assim. A gente sabe que a ciência ainda não detecta a vida espiritual, mas acho que ela desconfia. Acho que lá no fundo, ela sabe que tem algo que ainda não foi registrado, mas que existe. Como é que é? Não sei. Ela não abre a boca porque ela sabe que tem preconceito. Essa é uma grande discussão. Os grandes cientistas que se tornaram espíritas se afastaram da academia. Por que o Freud nunca falou do espírito? Não é tolo? Olha, lembrando a introdução do Domínios da Mediunidade, né? É Domínios da Mediunidade? Acho que é. Que o Emmanuel fala que nos laboratórios os cientistas trabalham para Deus, regidos por espíritos. Só eles não estão sabendo ainda, mas eles estão trabalhando para Deus. Só não tem consciência. Interessante essa colocação sua lá, muito interessante. Não, é de Emmanuel, né? Como que é o mesmo? Eu adoro essa... Que ele fala mesmo, Alan? Repete, por favor. Eu queria lembrar o nome da introdução. Quer ver? Rádios, ondas, como que é? Não, peraí. É isso aí. Rádios, ondas, médiuns, mentes. Peraí que eu vou pegar. Programa ao vivo é isso aí. Os personagens somem. Né? E hoje está quente. Meu Deus do céu. Quando a gente está com pressa, não chega, né? Geraldo, vai fazendo a pergunta, eu já aproveito para responder. Eu vou pegar aqui na internet e ver se não é só. Assim, raios, ondas, raios, ondas, médiums, mentes. Olha que tudo a ver com o que nós estamos falando hoje. É a introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade. Raios, ondas, médiums, mentes. Olha o começo. A ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar. E aí ele vai falando um monte de coisas aqui, né? E daí ele chega aqui, ó. Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito. Por quê? Como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus, e ainda mesmo quando a cerebração se perverte, transitoriamente subornada pela hegemonia política geradora de guerras, o progresso da ciência como conquista divina permanece na exaltação do bem rumo a glorioso porvir. Maravilhoso. Covardia! Covardia! Isso é muito bom. Maravilhoso. Luiz, pergunta a você. Todos os espíritos... Deixa eu te corrigir. Ele não foi inspirado, ele foi intuído. Porque isso ele já tinha lido, por isso que ele lembrou. Verdade. Muito bem. Está todo mundo atento aí. Luiz, todos os espíritos progridem ou o indivíduo pode ter o livre-arbítrio de não querer evoluir? Pode ter o livre-arbítrio de não querer evoluir, aí ele estaciona. Mas todos progridem, é só questão de tempo. Ele pode estacionar, é que nem essa turminha que faz greve de fome. Ele fica 2, 3 dias sem comer, mas daqui a pouco ele abre mão e volta a comer. Então, todos os espíritos progridem. Isso aí é regra geral. E muitos espíritos revoltados, uma série de razões, por prazer... Eles estacionam, mas nunca regridem. Porque você vê nas televisões, nas notícias, às vezes notícias tão trágicas, tão ruins, que você fica imaginando o espírito que acabou praticando aqueles atos. você fala assim, como é que esse espírito está evoluindo diante de ter cometido uma atrocidade dessa natureza, né? Como é que funciona a evolução nesses espíritos? É, mas a doutrina espírita, ela te explica isso de uma forma muito clara. Muitos espíritos que vivem em mundos primitivos podem reencarnar entre nós. E aí aquilo que para nós é uma atrocidade, e o próprio Kardec menciona, um espírito que veio numa encarnação cometeu 40 crimes é uma atrocidade, ele é cruel. Agora, se ele veio na outra encarnação cometeu 3 crimes, continua sendo cruel para nós. Mas para ele houve uma evolução de quase 90%. Interessante. Então, era isso mesmo. Alan, antes do surgimento do planeta Terra, há 4,5 bilhões de anos, o espaço já era povoado de seres espirituais de outros mundos? Sim. É, diz a ciência, vou ficar com a ciência, ó. Diz a ciência que o universo tem em torno de 14 bilhões de anos, o universo. Eles fazem aqueles... É cálculo, isso é física, né? Eles vão fazer aquele cálculo da expansão, é um monte de cálculo, é que eu não sei nem explicar, porque eu não sei mesmo. É o universo conhecido, né? Universo conhecido, em cima de cálculo, universo conhecido. Então, em princípio, teria em torno de 14 bilhões. O planeta Terra, 4 bilhões e meio. Quer dizer, antes do planeta Terra começar a se formar, já tinha uma história de 9 bilhões e meio. Quer dizer, o dobro do que nós temos hoje de história. Então, já dava tempo de espíritos estarem num nível tão mais elevado do que o nosso hoje, que foram aqueles artífices de... organização desde o princípio da sedimentação do planeta Terra. Porque o planeta Terra ele começa como uma bola de fogo. Essa bola de fogo, conforme ela vai se movimentando, começa a gerar gases. Esses gases condensados chovem. E essa chuva, que é ácida ainda no começo, esfria e evapora, esfria e evapora, e vai esfriando um pouco esse planeta até há 200 mil anos atrás, quer dizer... quase nada começar a surgir vida, né, no planeta, ter condições de elementos químicos suficientes para formar organismos monocelular, unicelular, daí chegar até o ser humano. Quer dizer, é uma história muito pequena nossa aqui. Então, além da história toda do universo, a vinda de um espírito para o planeta Terra só veio agora há pouco tempo. Só há pouco tempo. Sim, então, assim, são praticamente 14 bilhões de existência do planeta para ter vida no Brasil, no planeta Terra. A ideia passar é que sempre houve um mundo espiritual, né? A gente é daqui para frente, mas já houve atrás também, né? Já houve atrás, né? Luiz, quando você lê essa frase de Paulo Apóstolo, quando ele diz... Já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Como você entende, como você acha que Paulo devia viver ao pronunciar uma frase dessa natureza? Ah, isso aí, Geraldo, é uma sensação do Paulo, né? Porque você vê que Paulo era perseguidor de cristãos. A partir do momento que ele se depara com a verdade... Porque forte ele já era um cara que vivia intensamente o que ele fazia. A única coisa que ele mudou foi de direção. Então, você veja que todos nós, a gente estava há pouco discutindo, nós temos dificuldade de aplicar o evangelho que nós já conhecemos de forma abundante. Agora, o Paulo, ele aplicou... E ele evoluiu numa encarnação de forma tão intensa que ele retratou que ele praticamente respirava o evangelho que Jesus tinha ensinado para ele. Entende? Então, quando você mergulha nesse sentido no evangelho, a sensação que você tem dependendo da profundidade que você mergulha, é exatamente essa. E você vive tão intensamente que parece que é Jesus que está lhe comandando 24 horas por dia. É tudo questão de sintonia, intensidade. Sintonia. Né? Exatamente. Então você vê, hoje, por exemplo, a medicina vive em você talvez 60%. Mas houve uma época que ela vivia em você 99%. Com certeza. Entendeu? É a intensidade com que você vive com aquilo que você acredita. Sim, interessante. Para finalizar, a última pergunta para o Alan, que eu acho que é uma pergunta muito interessante, que eu fiz especialmente para você, Alan. O que mais lhe encanta no Espiritismo? Ah, Geraldo, o que mais me encanta no Espiritismo é o próprio Espiritismo. Né? O Luiz ele fala uma coisa há muito tempo, que ele fala assim, é covardia falar de Espiritismo. Né? Por quê? Porque é tão rico, é tão cheio de pontos, de qualidade, de informação, é tão racional. Nós somos muito racionais, nós três aqui. A gente não vai acreditar numa coisa que alguém está enfiando na nossa cabeça. A gente é racional, a gente quer entender. Né? A Leonice que está perguntando qual livro, que é Nos Domínios da Mediunidade, é o prefácio. Chama Raios, Ondas, Médiuns, Mentes. Sim. Veja que assim, o Espiritismo ele é um corpo de doutrina que até é o princípio do porquê o Luiz começou o vademécum espírita. Ele começou porque ele falou assim, não, esses malucos vão estar falando coisa com coisa, eu vou pegar eles no pulo. E ele começa a tentar pegar as obras básicas e cruzar uma com a outra para ver se o assunto era dissonante, se o assunto não harmonizava, se o assunto... entrava em contradição. Ao contrário, ele se convenceu que não, porque é um corpo doutrinado regido por uma quantidade de espíritos aí que a gente nem faz ideia de quantos, que coordenam esse trabalho da codificação. E aí esse trabalho da codificação ele é tão brilhante, ele é tão bem feito, né? É tão organizado, é um verdadeiro... É uma orquestra harmônica, assim, que os livros vão surgindo de acordo com a nossa capacidade de entendimento. E um soma ao outro e a gente consegue criar um corpo doutrinário. Agora, só tem uma maneira disso acontecer. É você se debruçando sobre o estudo sério da doutrina. Não é porque você compra o livro que você já sabe o que está no livro. Você vai ter que ler. Alguns livros você vai ter que ler em grupo, você vai ter que estudar em grupo. Né? A gente precisa trabalhar ativamente na busca desse conhecimento, e na busca desse conhecimento nós vamos cada vez mais nos encantando com a doutrina e nos transformando em espíritas, porque não tem outra opção. mas a gente não quer, né? Não tem outra, porque racionalmente não chegamos em outra. É essa que tem, né? Se chegar uma melhor, a gente toca. Os grandes cientistas, eles afirmaram que não conheceram nenhum cientista que tenha se debruçado e estudado o Espiritismo que não tenha acreditado no Espiritismo. Não houve um. Aqueles que criticam é tudo aqueles que não se debruçaram, que não estudaram o assunto. Verdade. Não. Olha aqui a Lavínia ajudando a gente. Ó. O que mais me encanta no Espiritismo é o desafio permanente do entendimento e da prática dos ensinamentos. Muito bom. Perfeito, Lavínia. Muito bom. É isso aí. É aprender, é estudar, é conhecer e tentar colocar em prática na transformação do seu espírito imortal. Luiz e Alan, muito obrigado. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Eu queria que esse programa não terminasse nunca. Está tão gostoso. Né? Mas eu preciso almoçar com a minha filha. Lá em Rio Claro, hoje. Eu vou almoçar com ela. Um beijão para todos, um abração enorme em vocês. Para mim, é um prazer imenso. E olha, quando eu desencarnar, vocês estão roubados, porque eu vou ficar encostado em vocês. Ai, se a gente errar. Vamos tomar pro Xander. Daí vai ser inspiração, viu? Daí vai ser tapa na orelha. É, é isso aí. Alain, muito obrigado. Alguém me chamou aqui hoje, não? Puxar a orelha, né? Suas últimas palavras, Alain. Uma ótima semana para todos nós. Fique com Deus. Eu tenho que levar minha filha para o Enem hoje. Vixe. Então vai lá. Muito obrigado. Agradecemos a Deus, aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.